Vem de ré, vem. When the sun goes down and your eyes cannot see. When the sun goes down and your hands cannot reach. When your bones feel like breaking and your heart cannot take another run. I'll be there when the sun goes down. Just to the breeze when the sun goes down, and all that I need is for you to be my baby when the sun goes down. When the sun goes

sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona, era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. Sucesso, Bruno e Barreto, um abraço, Bruno e Barreto, tamo junto, vaquejada de Surubi, quem vai dar o gritinho? Puxa, René! Olha que as luzes tão piscando, de Fox tocando, Amado, Batista e Paulo quebrando, e trabalha amanhã é um cacete, hoje é só barra, mini, porque as luzes tão piscando, Amado, Batista e Paulo quebrando, e trabalha amanhã é um cacete, hoje é só farra, big fogueira. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz, sentir o cheiro dela, nunca nem me lembro mais. Para! É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Não sei, não, mas todo fim de tarde, doutor Marconi, liga pra mim, safadão, pode tomar uma. Era pra tomar uma, mas de novo deu. No Santa Cruz! Aracas no estampo, escando de pipote, tocando Amado, Batista. E na palha amanhã é o cacete, hoje é só para sucesso, Bruno e Barreto. E de quem vai? Bruno e Barreto e Paulo quebrando. E na palha amanhã é o cacete, isso é safadão no Garota Viva. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que se sem cair. Entra no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer, escreve aí. Chega em casa e dou de cara com a sua foto, uma do chá e um vinho pra acalmar. Eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até o simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de te ver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando força pra poder falar. Eu volto. É só você sorrir. É só fazer assim que eu volto, que eu volto, que eu volto. Bora, meu amigo Carlinhos Pireus! Falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chega em casa e dou de cara com essa foto, uma do chá e um vinho pra acalmar. Eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando me enganar? Quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que te olho e falo na sua cara. Se te virar, você se vira sozinho. O teu sorriso me diz o mundo inteiro. Talvez eu seja. Nosso menino era aqui, fraco demais para continuar. Juntando forças sem poder falar. E a volta é só no seu sorriso. É só fazer assim. E eu volto. É só você sorrir. E eu volto. É só fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. Solta o som, DJ. Fofoca Sound, de Bragança Pará, pra todo o planeta. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora ela se dá até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som, pau, pau. Curtição é pau. Ai, vai curtição. Tu manda mais FM. Vem, Márcia Felipe. Bora, Guto de Namorins. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. A curtição é pau. Mas se a Felipe é pau. A curtição é pau. Esse é pau. Vou mandar um beijo grande pro Arqueiro Fantástico, Barraca, Brunão, Eric Araújo, Anderson Marconi. Vem, Marcia Felipe. Meu amigo Rodrigo, senador, forró nele, show. Tamo junto, hein? Deixa o grande turma de Djamba. Paredão do Galinha. Do Safadão. Dá-lhe fofoca, Saldi. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu meu defeito. Mas aquele 1% é vagabundo. É safadão e elas gostam. Tô namorando todo mundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. 100% safadão, vai. Dia 5 de setembro tem Garoto White. Em Pipa, Rio Grande do Norte. É mais um que todo mundo vai, viu? Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Rui! No outro dia, no estilo Dom Juan. Domingo de manhã, vamos pegar uma praia de saudade e o seu beijo. O casal mais apaixonado, Calabre e Dona Fátima. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é que tu lá e tá aí. Tamo junto, moçada. Safadão e elas gostam. Tô namorando todo mundo. mas aquele 1%. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Marcos Pelucci, safadão. Fofoca Sound. Quem sabe canto, ó. Meu pai tá preocupado que eu bebo a semana inteira, que eu vivo embriagado, se afogando em bebedeira. Mas não é vício não, pode se acalmar, paiinho. Quem gosta de beber aqui também levanta o gol. Oh, good, good, good, good, good. A galera vai secando os copinhos. Eu vou comendo água de base em Rogut, Rut, Rut, Rut, Rut, Rut. A galera vai secando os copinhos. Rut, Rut, Rut, Rut, Rut, Rut. É com essa alegria, com essa energia do Pernambuco, que dia 19 de setembro tem garota Pipi Petrolina. Top a ver, Fernando. Aô, galego, ô, Rui, Salzinho. Meu pai tá preocupado que eu bebo a semana. Não é bichinho não, pode se acalmar, paiinho. Quem tá curtindo o garota VIP aqui na chuva. Oh, good, good. A galera vai secando os copinhos. Eu tô comendo água de vasinho. Oh, good, good. Wesley zero. Cama vai secando os copinhos. Good, good. Oh, good, good, good, good, good. Eu vou comendo. Fofoca Sound, aqui é na pressão, concorrência. Sucesso em todo o Brasil. Não vá, meu amor. Não vá sem mim. Eu te amo. Você foi só você, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vai. Gandalf Brothers, sucesso em todo o Brasil. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois.